776 da Gol, autorizada final no zero. Autorizado, IDS no zero, Gol 9776. Paulo Xavier 6259 do táxi, está com 118 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Sente a Xavier 6259, Índia, até o ponto de espera, pista no zero, quando lá, chame a torno no 86, ajuste no zero, no 3, bom voo. E a Índia, quando pronto, chamar 186, Xavier 6259. 240 no momento. Ajuste para 210, número 3 na aproximação. Ciente, reduzindo 210, 2224. Tono 7, perfil Puka, Jama, pós direto, com curva à esquerda, transponder 5113, controle 1998. Aquilo dessa, só repetindo a saída. Puka, Jamo, após direto. Aquilo dessa, cotejamento correto para acionamento e táxi turno no 86, confirme POB. Autorizado, aliás, decolar. 1,50 graus, 62 graus, 62 graus. Caminhada decolada, cada final 1,0. 2,090, reportará estabilizado, Gol 1,884. Pan 3,197, chama Centro Recife, em 1,251, alternado no 3,325. 251, altera 3,325, da 3,197, boa noite. Boa noite. 776 estabilizou, tá visual. 776, complete final, chame turno no 86. 86. Voe Duna, desça para o 050. Tá presente Duna para o 050. 776, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 776. A saída 2224 desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Gente, 3 mil pés autorizado, 1013 o ajuste. 2224. Precisa retirar. 2224, faça curva à direita, submetor radar sequenciamento na proa 170. Você fica limitado por 1 minuto nessa proa, após a voadura. Afirmativo, direita 170, 1 minuto, em caso de falha, voadura. 259, decola 17, controle 19, decimal 8. 19862, boa noite. Boa noite, Oceaner 6259. Não, 6259, Salvador. Na sua escuta, boa noite. Copiando 6259 da Oceaner, saída da EL. Gente, mantenha a saída da EL e aguarde. Guardando. Oceaner 6259, contato radar, cruza no 1700 pés, serviço de vigilância, sobre para o 360. Vigilância, sessão 360, Oceaner 6259. 2224, desce para 2000 pés. Gente, descendo 2000 pés, 2224. 35218, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. A 3000 pés, passa no 0 no 3. Passarelo 2224, esquerda pro Duna, autorizada final no 0. Gente, esquerda voa Duna, 2224. Uno 884, complete final, chame torre no 186. 186, 1884, boa. Boa. Oi, Salvador, boa noite, voo 1884, 2 milhas do externo. Tem 1884, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Só escuta, 1884. Da trip 1809 na velocidade número 4 na aproximação. Ok, reduzindo para 180. Pessoal, 20, direito 219, só 1. 1219, gol no 77. Boa noite, é o gol 1776. 884, livre pouso 140 graus, 1092. Livre pouso 10, gol 1884. Zul 4070, acione identificação. Desça para o 050, chegada Mária. Zul 4070, chegada Mária. Estabilizado, 2224, visual com tráfego à frente. Passarei 2224, complete final, chame turno no 8, decimal 6. 18,6, obrigado, até já. Até mais. Salvador, passarei do 2224, estabilizado, visual com tráfego à frente. Ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na sua escuta, 2224. 5218, complete final, chame turre no 8 decimal 6. 0218. 884, solo 23, direita, 129, solo. Direita, 219, igual no 884. Pessoal, mandou o trip 5218, localizador já que está. Continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. 5218. 84, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, no 884. Chanel 6259, chama Centro Recife, frequência no 251, alternada no 3325. 251, 13385, Chanel 6259. Kilo Delta, chame 1186 para o acionamento. Jet 5723, se identifique. Chegada Mari, dita para o 060. Confere. Boa noite, passaria 2224. Boa noite, passaria 2224. Táxi via Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, para remoto 14. Westcam 3603, posição é o Finger 7, informação Tango, São Paulo, Guarulhos, no 360. 3603, autorizado Guarulhos, 340, via Perus 50. Decolada pistão no zero, primeira curva direita, saída da Eleda Bivese. Controle 199, décima 8, transponder 5125. Fresno no 0 no 3, autorizado ILS 4430, setembro. 03, São Paulo, Guarulhos 340, decola da 10 no perfil da saída da Eleda B10, com curva direita após a decolagem. Eupelis 50, controle 119.8, transponder 5125. Identificação, desça para 070 na proa de Itap, chegada malha. Confirmando, 303 está de voo? Certo. Afirmativo, sim, visação, puxa solar. Obrigado. 5218, Alfa Quilo, parte 3. Ok, Alfa Quilo, parte 3. Boa noite, 3560, informação clara. 3560, identifique, chegada Mário, edição 070. 070 na Mário, tá, 3560. Jet 5723, dentro para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3858 da TAM, desce ao 050 na proa de TAP. 723. Presente voo e Duna. Direto Duna, 723. Na 3858. Prossiga. Presente TAP, número 3 na aproximação. Na proa de TAP. Presente. Azul 4070, repasse estabilizado, final ILS. Tá, estabilizou agora, azul 4070. Azul 4070, contrato final, chame torre 118, decimal meia dúzia. 286, azul 4070. Boa noite, azul 4070, está estabilizado no ILS. Está no 0, 8 milhas e poderá baixar de trabalho. 70, cheque trem livre pouso, vento 130 graus, 10 mais. Acudirá a baixa travada de pouso, 470. Da restrição à frente do ETA 2000, ajustado no 0 no 3. Autorizado final ILS Capiceiro no 0 Salvador, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, localizer 723. 3858 do ETA 3000 pés, ajustado 1 no 0 no 3, está livre de restrições à frente. 3000 pés, entendeu? Tá 3858. Sim, Matilde, entendeu corretamente. O TAN 3560 deve estar a 5 mil pés, ajustado 10013. TAN 3662, oceano identificação, a chegada Mari, desce para nível de voo 060. Segue tráfego da companhia, posição de 11 horas, 14 milhas, no rumo nordeste, que está livrando agora o nível de voo no 60 para o 050, o Airbus 320. Para o 3560 com pio descida para 5 mil pés, ajustado 10013. 5 mil com 10014. 0013, ajuste padrão em Salvador, 1013. 5 mil, 1013, 3560, obrigado. Autorizado 3560 para Brasília, escola da 10 com curva de 5, Lampre, Sudo 10, ainda gole, não rosto. Controle 119.8, transponder 131, voo 190, 190. Mano 3, confirma, primeira curva direita. Curva direita, voo 190, 190. 3, chama o puxa acionar. Chamará, voo 190, 190. Indicada? Tá batendo 250 de indicada. Ciente, reduza 23240 nosso, tem tráfego à frente da companhia, posição de 11 horas, 10 milhas, no rumo nordeste, está livrando 080 para 3 mil pés, Airbus 320. Ok, tá ciente, tá 3560. 52 no meio, autorizado Aracaju no 90, via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambo. Controle em 1198, aciona 5151. Eu vou autorizado nível 90 para Puca, Jambo, para Aracaju. 4898, depois da 190, curva à esquerda, transponde 5151. É, desejo a possibilidade de efetuar a subida Conde na radial 056 e manter o nível 130, por gentileza. Gente, radial 056, mantendo o nível 130. Vou coordenar, só um minuto. Ok, obrigado. 130376 a bordo, 4 horas e 10 minutos. Alternação do Guardião. Qual é a alternativa? Guardião. Táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 10 no T, 3603. Juliette Alfa, 8:30 da manhã. Azul 4070, livrou. Agora na Alfa. 4070, reporte antes da Juliette. Azul 4070, reporte antes da Juliette. Jet 5723, completa final, chama a torre 198, decimal meia dúzia, bom pouso. 3858, desce para 2000 pés, ajustado 1093, está livre LS, aporte estabilizado. Para 2000, livre LS, portal estabilizado, 3858. Boa noite, web 5723. Autorizado, nível 130, vai prosseguir via radial 056, decolando a pistão no zero com a primeira curva à esquerda na saída Conde. Modifica o transponder para 0263. Sente transponder 0263 na Conde 056, curva esquerda após decolagem, o trip 5216. Tchau, puxa, Sonar. Pode. Redução 2109, desce para 3000 pés, ajustado 1013. Reduzida para 2109, 3000 pés, 1013, 3530. Número 857, seguro, upper do Luno 6. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da Elmeda Bineve. Controle 1198, transponder 5137. 8127, autorizado já deu 360, sendo de 857, por seguro, no transbulo 16. Saída da El, Liga Black, 537 em transporte, 98.4. 587 é da El, Liga Bidev, chama para o chefonar. Da El, Liga Bidev, o 5827, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1885, sente da Tango 360, Guarulhos. 885, autorizado Guarulhos, 360, via Flairwisk 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bidev. Controle 1198, transponder 5132. Autorizado 360 para Guarulhos e upper 50, decola da 10 para a primeira curva à direita, saída da El, Bidev. Controle 119, decimal 8, 5132 no transponder. Chamará para pushback Salam, está na posição 6, gol 1885. Só confirmando, Guruna, 1885, confira o transponder. 5135,